Eu quero 822, boa noite. Boa noite. Thank you. distância do eixo de cima 8 até o nome do eixo de cima 10. Então, do Salgueiro, pela Damã, para 4 hotéis, pela Dona, 0 no 5.